aí, pessoas? Aqui é Jorge Augusto e vamos dar uma voltinha por aí, mas tem que ser no castelo. Faz tanto tempo que a gente não faz isso, até esqueci. Então, fala, galera, aqui é o Álvaro e eu quero um foguinho daquele que faz tudo. Porra! Isso se a sua casa tiver lareira, velho. Não tem, mas a gente arranja. Faz um foguinho, sei lá, pega a churrasqueira, dá um jeito. E aí, pessoas, aqui é o Zey. Vamos suar! Oi? Vamos pular! Vamos pular! Que isso! Então, e apresentando o nosso viado. Novo integrante, a gente tem... Cala a boca, fica seu canto aí. deixa eu falar. Caralho. Tô aqui, tô no momento te apresentando. Ai, caralho. Tava comendo um bolinho. Caralho, até perdi o negócio. A gente tem um novo integrante, é o Rodrigo do Mal, ele é do Mal. Fala, galera, aqui é o do Mal e eu fui viajar no castelo. Bom, pela zoeira... A gente sente vergonha alheia, né? Eita! É só não escutar depois. Bom, pessoal, vocês perceberam aí que a gente já tá aí com um novo episódio. Aí hoje a gente vai falar sobre Castelo Animado. Sim, hoje é mais um de Estúdio Ghibli. Então, vamos pra ficha técnica dele, que ele é de 2000. Ah, oi? Fala, desculpa, eu ia falar outra coisa, pode continuar. Bom, enfim... Ele é um filme do Estúdio Ghibli aí, como a gente já disse. Ele é de 2004, com a duração de pouco menos de 2 horas. E ele foi produzido pelo D. Wrights e Tokuma Shoten. E classificado para todas as idades. Foi aí o segundo filme do Ghibli a concorrer ao Oscar. Infelizmente perdeu. Perdeu por um filme ruim, velho. Mano, eu vi pra quem ele perdeu. Maluco, que raiva, velho. Acontece, né, cara? Pra quem que ele perdeu? Wormsing Gromit, a Batalha dos Vegetais, alguma coisa assim. Isso. Nossa, esse filme é novo, né? Não é tão velho. Não. É de 2004. É. 2006, né? 2004, 2006, alguma coisa assim. Sim, ele foi lançado em 2004 e em 2006 ele concorreu ao Oscar e perdeu pra esse Wallace e Gromit aí. É. Essa merda. Vou falar assim que a gente vai fazer cast dele ainda. Ou não. Valeu pela caetaneada aí, Álvaro. Mas, então, introduzindo o senhor no cast, Dumal, traga as honras pra gente, fale sobre o que... Fale uma sinopse do filme. Isso aí. Sem introduzir as coisas dos outros, mas já entrando no assunto. Galera, o filme conta a seguinte história. É, num reino muito distante, onde a magia é abundante, nós temos algumas pequenas cidades, alguns reinos em guerra, e um dos feiticeiros presente nesses reinos é Hawk, o morador senhor do castelo animado, que vive nas... Eu não sei direito pela legenda, mas é no Vale Perdido. É, depende, tem algum... castelo. Tem algumas traduções, tipo, tem terras abandonadas, terra do nada, Vale Perdido, né? Depende muito da tradução. É, por aí. Exatamente, e Hawk acaba se encontrando e se envolvendo com uma determinada menina que é a protagonista do filme, né? A Sophie. E essa menina é a... Isso, a Sophie, que muito obrigado porque eu não lembrava o nome dela, não. E a Sophie acaba sendo vítima de uma maldição e vai morar no castelo animado junto com o Hawk e o Pivetinho, que eu também não lembro o nome, porque eu sou péssimo pra nomes. Onde ela vai... É o Mark. Mark. É. É Mark? É o Marco. É Mark. É Marco. Mark. É que tem um L no final. É então Mark. É Marco. Marco. Marco. Marco. Se fala de Marco. Ele, Marco. A Sophie, ela encontra lá no castelo andante o Calcifer, o Marco. Isso. E que é levada... Calcifer, que é o foguinho. Sim. E ela é levada pra lá pelo Cabeça de Nabo, que é o espantalho. Exatamente, que é um personagem que acaba ajudando bastante ela no dia a dia dela dentro do castelo animado, né? Uhum. Ah, pronto, agora acabou o cast, a gente já pode ir embora. Falou aí, galera, até semana que vem. Só que tchau. Não, né? Mas então, o filme em si começa com... Uma vidinha pacata. Nossa, da se Sophie. Começa, Álvaro, pela madrugada, velho. Mas eu não falei se começa, eu falei o filme começa. Mas então, o filme em si começa com... Oxi. Mas vamos lá. Tá bom, vou ficar quieto. Fala aí. Ai, caraca, manda bala. Se a gente começasse assim... Ao invés de apresentar o filme e contando a história dele, por que a gente não fala dos personagens primeiro? É isso aí. Vamos lá. O que você tem a ver... Aliás, o que, que você tem a dizer sobre a Sophie? Pô, mano, o que eu assisti não tinha isso aí não, gente. Vocês estão ficando loucos já. Como assim? Você viu o filme certo, cara? Mano, que filme, velho? Não era o seriado que passava na Cultura lá? Não. É filme. Não, não é Castelo Rá-Tim-Bum. Putz, velho. Não era não, Castelo Rá-Tim-Bum, não? Não. Não. Eu tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu só lembrava de Dr. Vitor, Nino aqui, mano. Vocês... Ah, esse fode, mano. Bom, Dumal, pra gente dar o andamento nisso daí, fala um pouco sobre a Sophie aí pra gente. A Sophie é uma, então, uma menina... Então, queridos... Você é o Dumal? Eita! Já fiquei quieto, calei. Tô caladinho. Falo mais nada. Então, meus queridinhos, a Sophie, ela é uma bededenha muito pacata. Ela vive ali, tem o seu emprego de chapeleira, né? Numa loja que é, ao que dar a entender, é uma loja da família. Sim, é do pai dela. Desde a época do pai dela, né? Embora o pai dela não apareça no filme, né? Entende-se que ele já morreu. Ela trabalha e ela é totalmente dedicada àquela chapelaria, tudo, né? É uma... Logo no começo do filme a gente já vê que a Sophie é uma personagem um pouco receosa, né? Ela não se acha bonita e ela é muito dedicada a preservar o trabalho que era do pai dela, né? E nisso ela acaba se envolvendo com o Hulk através do festival, né? O Hulk acaba salvando a Sophie de uns guardas um tanto quanto atrevidos. E a partir desse momento, a Sophie acaba... Ele só queria fazer algumas coisinhas com ela. Claro, fazer compras, por exemplo. Sei lá. Sim, eles iam levar ela pra tomar café. Uhum. Tomar café. Café. Yeah, baby! Yeah. Molhar o biscoito no café. Mas então? Então, e acaba se envolvendo com o Hulk durante esse pequeno acontecimento. E é a partir daí que ela que dá o gancho para que ela entre na história, né? Onde ela acaba sendo vítima de uma maldição feita pela bruxa do vale, onde ela envelhece milhares de anos assim. E ela não pode contar essa maldição pra mim. Ah, ela tá bem tiazinha, vai. Sim, ela é... E ela acaba... Ela envelhece bastante, mas, pô, milhares de anos aí é exagero, né, velho? É. Cara, é japonês. Japonês é tudo exagerado, então a gente fala que é milhares de anos. Milhares de anos pra caralho. Milhares de anos pra caralho. Eu peguei essa referência aí, velho. Isso. E... Falou, Capitão América. Ô, oh, piada interna. E olha que a piada interna não é nem nossa. E uma dessas condições da maldição dela é justamente que ela não conte essa maldição pra ninguém, né? Ela não pode falar sobre essa maldição. E essa maldição pode ser quebrada apenas pelo Hulk. E essa é a Sophie do Castelo Animado. Beleza. O Dumal, só corrigindo um pouquinho, você falou que o nome do mago é Hulk, na verdade é Hulk. É Hulk, né? Ah, é Hulk. É Hulk. É Hulk. Ah, Hulk. E fala... É pra mim, cara, Hulk, porque ele também se transforma em um pássaro e eu acho que fazia sentido. Não, mas isso, se isso você... vale. Continua aí, Álvaro. É. Não, só ia falar que vale a referência do Silver Hulk. Falando no Hulk, Álvaro, conta um pouco sobre o Hulk. Cara, ele é um cara um pouco egoísta, porque ele quer, como é que fala? Ele salvou, na verdade, vamos começar do começo, vai. Ele salvou ela de ser estuprada, ou sei lá, qualquer outra coisa que eles iam fazer com ela. E lá vamos nós. E... Café. Tomar o chá, molhar o biscoito, não é, meu cara? De novo. Ô, piadinha recorrente. É claro. Ele é um cara que... Ele é um dos magos... Eu não sei... Fala alguma coisa no filme se tem outros magos tão fodas como ele, que eu não lembro, eu não prestei atenção nisso. Sim, tem a maga lá que é a mestre dele, que é a... Oh, é a maga do... Magos. É a maga do magos, rei. Magos. Sim, eu tô falando. Não, falam que não existe tão, alguns magos tão poderosos quanto ele. Falam que o Hulk é um dos mais poderosos que tem, né? Embora apareçam alguns outros magos, né? Eles já transformados em criaturas que combatem no exército. Aquelas isso, verdade, que saem verdade. Ela é. É que eu ia falar é da Madame Suliman, que a gente pode depois falar um pouco mais pra frente. Sim. E ela... ele é um cara, tipo... Basicamente, ele é um cara muito egoísta, muito mesquinho, que não pensa muito nas coisas... pros outros, né? Ele quer as coisas dele certinho, do jeito dele. Quando a Sophie chega no castelo para... limpar o castelo, que é uma loucura lá dentro, ele... Ele tem uma... Em vez dele ficar bravo, sei lá, ele tem uma... É tudo de boa, tá tudo bem. O cara é meio hippie, né? Acho que o cara é partidário do deboísmo, velho. Porra, cara, tá tudo bem lá. O cara, o foguinho lá, o Calcifer, deixou ele entrar. Calcifer, você deixou essa pessoa entrar? Claro, porra, cara. E eu, senta aqui, come com a gente. Né? Mas ele ainda assim, ele é um dos magos, pelo menos que aparece, ele é um dos magos bem poderosos que tem do reino ali. E ele... como é que fala? O rei sempre fica chama ele pra participar da guerra, não é? Tipo, acho que é, né? Na verdade, quem fica chamando ele direto pra poder participar da guerra é a mestra dele, a Madame Suliman, novamente. Mas chegam correspondências do rei também, né? Pra ele ajudar a dar partido na guerra. Na verdade, de vários reis, né? É, de vários reinos, né? Que são os outros reinos que tem do lado, né? Uhum. É porque aquela portinha que ele tem lá é demais, né, velho? Ele pode pra qualquer lugar que você quiser. Que queria uma porta daquela também. que ele basicamente ele assume várias identidades e em cada reino ele tem uma identidade. Ninguém sabe a identidade dele, a real identidade dele, né? Vai saber se o nome dele é Hal mesmo. Enfim, o cara se apaixona pela Sophie, né? Cara, aí tá uma coisa que a gente tem que discutir depois, porque esse amor dos dois foi muito rápido. Foi lá crepúsculo essa porra. Você, Alvo, é insensível, velho. Não acredita insensível em amor. Caralho, você não acredita. Pra... Você não acredita em amor à primeira vista. Cara, eu acho que quem devia ter ficado com a Sophie no final era o cabeça de nabo. É, porque porra. Ele fez muito mais pro merecer do que o Hall. É, ele ainda fala, ela liberou a maldição dele porque ele foi beijado pela mulher amada. E o cara tem todo esse negócio e ela vai lá e fica com o cara. O cara é o maior friendzone da porra. Pois é, friendzone. Friendzone, a gente vê por aqui também. Acho que é só sua não, vida que é uma merda, cara. O foda é que, tipo assim, ele fica na friendzone e ele fala: tudo bem, vou pra casa. Vou pra casa parar com a guerra. Com a guerra. Por aí. Bom, e ainda. É, tudo bem, né? Fazer o quê? Bom, continuando aqui das personagens, eu vou falar aqui da Bruxa das Terras Abandonadas. A Bruxa do Nada, também posso ser dita. Ela começou no filme sendo uma velha. Ela já apresentava ser velha, né? Por mais que ela. Uma velha gorda, diga-se de passagem, né? Ela é a Bruxa da Pequena Sereia. Não, por aí não. Também. É, bela referência do mal. Ela simplesmente ela quer se apoderar do coração do Hall. E por isso ela foi banida para as Terras Abandonadas. E aí quando ela volta para a cidade para poder ir atrás do Hall e conseguir o coração dele, ela é a responsável pela maldição da Sophie. E também, quando ela é pega pela Madame Suleiman, de novo ela perde todos os poderes, sendo só uma velhinha inocente e inofensiva. Bom, inocente não, né? Inofensiva. Ah, ela ficou uma velhinha fofinha. É, mas se vocês pegarem mais pro final do filme, foi ela que fez a merda toda de desmanchar o castelo. Foi ela que fudeu tudo, mas ela era uma velhinha fofinha enquanto ela ficou ali. Depois que ela ficou fumando o baseadinho rosa lá, aí fudeu tudo. Mas ela tava. Ô Zé. É engraçado que eles têm tudo a mesma cara, os velhos, né? Nas animações do Ghibli. Tudo parece a Baba Yaga, né? Tudo. Essa é a referência, né? Velhos são sempre. É tudo igual. A Baba Yaga. Ô Zé, você consegue falar pra gente sobre o Calcifer? O Lucifer? Cara, eu não falo dessas coisas, velho. Faz ideia. Não me envolvo com essas coisas, não. Olha lá logo do Calcifer, velho. Ei, peraí. Cri. Cri. Não, que eu tô vendo outro bagulho aqui agora, velho. Sei, ele tá vendo outro negócio. Ele não tá lendo, tá? Outro negócio conhecido aqui, como X-Videos. É quase, hein, mano. É quase isso. Fala RedTube, fala pra parar RedTube. Agora. Fala que depois vocês conversam. RedTube, velho, RedTube. Então, o Calcifer é aquele famoso MC que cantava no Rio de Janeiro lá, né? Mas hein? Eu vou lá de fogo e o calor tá de matar. Oh, meu Deus. É, ouvintes, eu acho que vocês estavam com saudade dessas piadinhas do Zé, né? É. Eu tô aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Vamos lá, vai, continua, velho. Globo, a gente se vê por aqui. Então, não tem muita coisa interessante pra falar dele, não. O legal falar dele é que ele foi dublado pelo Billy Crystal nos Estados Unidos, velho. E pelo Elcio Sodré aqui no Brasil. Shiryu virando fogo. Né? É, então. Ele é o famoso fogo, né? Ah, ué, mas tipo, é que toda confusão no final começa quando a véia lá, a bruxa do nada, dá uma, sei lá, tem um bicho dentro da bolsa lá, quando a mãe dela aparece, né, e ela joga pra ele e enfraquece o Calcifer, né? Aí, fala que é o fraco dela, né? Hum? É, mas o Calcifer tem uma puta de uma importância. E tudo isso... Sim, e tudo isso é obra de Jorge, quem que é a mulher lá? Ah, a Madame Suleiman, de novo. Isso aí. Eu acho que a Madame Suleiman, ela devia ser do tipo do Monstros S.A., não é? Essa Madame Suleiman. Não, velho. Não é o Sully. Ah, é o Sully, é verdade. É o Sully. Bom, o Calcifer vocês esquecem, né, velho? Ele, além de manter o castelo andando, e faz quase todo o resto que é ligado a fogo dentro do castelo, ele é parte do coração do Roll, pô. E sabe o que eu achei legal também? Ele lembra bastante aquele personagem do Viajante de Chihiro. Não, do Viajante de Chihiro, aquele... Aquele deus lá que começa a dar ouro pra Chihiro, lembra? Ah, sim, sim, sim. Quer uma balinha? Quer uma balinha? É, isso. Uma balinha. Ai, caraca. Ele é tipo... Uma representação mágica de um negócio que era pra ser ruim, mas é bonzinho, tá ligado? Sei lá. Sim. É, mas... Filosófico a parada, sabe? É, bem filosófico. Ô Álvaro, fala um pouco pra gente do Marco. Ele fala com uma voz assim, quando ele fica barbudo. Pera aí. É engraçado que ele é um menininho, eu acho que ele é o quê? Tipo um aprendiz do... Isso, ele é um aprendiz do Roll. Ele é um aprendiz. Ele, tipo, basicamente é uma criança que tá ali como aprendiz. Ele que faz, ele que toma conta das lojas, né, que tem nos vários reinos. Mas ele não tem muito. Ele é o personagem que menos tem background ali, né? Tipo, não dá pra saber muita coisa dele mesmo. Ah, sim. Ah, e só complementando a informação, vocês que não entenderam a piada, ouçam o nosso episódio 4, A Viagem de Chihiro. Ah, você dá balinha, Bom, finalmente vamos falar. Deixa eu falar da Suleiman. Ah. Fala da Suleiman. Cortou meu barato, mas ok, vai lá, fala. É aquele pianista então... lá que tocava no Faustão. Michael Suleiman? Não, esse é Suleiman, não Suleiman. Nossa. Então. A Suleiman, ela. É como se fosse o Merlin de um dos reinos, né? Ela é a Gran Maga de um dos reinos, né? O reino que tem um rei. Não. Que ninguém fala qual é o nome do reino no filme. Mas, e ela é mestra do Hall, né? E também foi mestra da bruxa do Vale Esquecido, Vale Perdido. As Terras Esquecidas, ou qualquer quantidade de nomes que você queira chamar. E todas as outras coisas. Por aí. Exatamente. E ela quer que o Hall vá ajudar ela no durante a guerra. Na verdade, não é só ajudar, não. Ela quer que o Hall seja sucessor dela. Como Grão Mago. E ela quer aposentar, então? Ela quer aposentar, pô. Nossa, ela faz tudo aquilo pra aposentar, que bosta. Mas ela tá tão de boa ali, ela parece que só tá querendo ver o circo pegar fogo, tipo, eu vou fazer um negocinho aqui, olha, se der certo, beleza, se não, beleza também. Né? Esse filme é uma apologia ao deboísmo. O filme inteiro é assim, né? É, esse filme é uma tal apologia ao deboísmo, velho. Mano, se não for. E ela é responsável por grande parte das merdas que deu no filme. E além do mais, ela tomou o poder da bruxa das terras abandonadas. Foi ela que fez a bruxa virar uma velhinha inofensiva. A véia foi apodrecendo. E o pior é que se você for ver no filme, ela vai derretendo, né? Porque ela fica em volta daquelas sombras dançando. E ela vai derretendo. Literalmente. Aquele vilão do Roger Rabbit mandou um abraço. Nossa, quem era o vilão do Roger Rabbit? Que eu nem lembro, velho. Aquele maluco. Era o Doc Brown. Isso. Ah, ele mesmo. Com Christopher Lloyd. No final ele cai na poça de caldo e ele fica falando no final: está derretendo! Parece aquele vilão do Robocop, tá ligado? Nossa senhora, não, do Robocop traz traumas, cara. Vilão do Robocop? O cara atropela ele com o cara, né? Que explode no. Porra! Bom, Robocop virou um tumor gigante. Voltando pro tema do cast, né? Um personagem que mal aparece. Não, ele aparece bastante. Aquele cachorrinho velho, o Rim. É o cachorrinho com patas de galinha. É? Que ele não mostra nada tem, dele. Tem patas de galinha. Não mostra não, nada ele dele, tá só mostra ali... ele só pra encher linguiça ali mesmo. Não, e ele tá ali, né? Como uma... Ele tá como um espião da Sully, mano, né? Ah, é verdade. É, ele entrou na história como um espião da Sully, mano. Ele que tá ali pra ajudar, não. Pra ela saber tudo que tá acontecendo. Tanto que no final, quando ela aparece na bola, ela fala, tipo, porra, só agora você aparece aqui? Não com essas palavras, mas tudo bem. Né? E pra terminar as personagens, Zé, fala aí sobre o Cabeça de Nabo. Rapaz, olha o que você me pede essa hora. Ai, carai. Tá, mas... Pô, Cabeça de Nabo, fantasia, velho. Fantasia sexuais do Jorge. Ai, pô. Antes tivesse eu falado, né? Dessa bagaça, pô. Ah, eu mereço. Ô dó. É a famosa alegoria do sapo nos contos de fada, né? Que ele é uma coisa aleatória que ninguém dá bola, que no final descobre que é o príncipe, né, velho? Do reino vizinho. Uhum. É. Tá lendo no mesmo lugar que eu, né, Jorge? Enfim, lembrando que esse filme feito, dirigido e roteirizado pelo Hayao Miyazaki, ele é baseado no livro da Diana Wynne Jones, do mesmo é livro nome em inglês, que tem uma continuação onde aparece o Hal, a Sophie e o filhinho deles. Eles têm um filho. Sabe o que é legal? Porque geralmente os filmes do Ghibli, ele meio que grava sem roteiro, né? E vai fazendo conforme vai gravando, né? Os storyboards. Isso eu percebi bastante mesmo. Não, e aí ele foi seguindo, né, a história, né? Eu não sei se ele tem o costume de adaptar obras de outra pessoa. Sim, ele tem bastante costume de adaptar obras de outras pessoas. Grande parte dos filmes do Ghibli são assim. Uhum. Ah, que legal. Muita legal coisa do Ghibli também é... Desculpa cortar, cara, mas muita coisa do Ghibli é baseada em lendas japonesas também. Não, né, então, isso sim, mas a forma como ele vai contar nos filmes, ele vai montando ali na hora. Isso aí é uma forma muito própria. É, famoso dele fazer isso, né, de... Vai fazendo conforme vai, né? É igual a gente gravar o cast sem pauta e tal. Sem pauta. sem nada. Não, então, mas eu acho que isso acaba sendo... Eu acho interessante essa característica, mas eu acho que acaba complicando um pouco as coisas também. Porque se você for ver, fazer um apanhado do filme no final de tudo, você vê que ficou muitas pontas soltas no filme, né? E muitas coisas que não tiveram uma motivação contundente assim pra que acontecessem, né? Ah, sim. Tipo, eles se apaixonarem? Exatamente. Você é um desalmado, Álvaro. Você não acredita cara, em amor não, à primeira não, vista. Não, não cara. Não. E desculpa, não. Eu acredito... Eu acredito na obra da mina lá, tio. Sim, eu acredito em amor à primeira vista, sim. Mas, velho, de boa, cara. Os dois começaram a se importar um com o outro muito, muito rápido, do cara. Nada. Não teve porquê isso. Ela vai pra lá só pra tentar tirar a maldição dela. Não tem nada a ver que ela goste do cara. Não, mas eu acho que a Sophie ainda até tem alguma coisinha assim, tipo, algum resquício, porque você vê que ela ficou meio que balançada quando o Hall salvou ela no começo do filme. Mas o Hall, ele, tipo, tá cagando pra ela, velho. O filme inteiro. Só no tá final ele se apaixona ela, por ela. Aí, tipo, ela fala assim, ah, fia, vai lá resolver minhas tretas lá no Correio. É. Ela vai, ele tá pouco se fudendo pra isso, aí ele chega assim, ó... Eu decidi vir aqui te salvar. É, eu decidi que eu me importo com você. Eu tenho um motivo agora para seguir em frente, meu amor. Velho, uns dados de curiosidade que eu tava vendo aqui. Acredite ou não, na Alemanha ele foi lançado em 2013. Ô, louco. Atrasou um pouco, hein? Qual que é o nome do filme alemão? Faz porra. Anders Brothers. Tanto que foi no. Tanto que ele foi lançado no. No Festival Japonês de Düsseldorf. Eu pensei que você ia falar no Festival Japonês de Dança do Ventre, velho. Ai, caralho. Não, vocês acham que foi muito tempo depois? Cara, ele foi lançado no Chile o ano passado. Mas, cara, o... Aqui deve nem ter sido lançado oficialmente, então. Aqui deve ter vindo direto pra... Veio direto pra DVD, velho. Ah, não. Ó, sim. Outra... Deixa eu ver. Eu lembro que eu tava nessa época, em 2006, quando saiu, foi o Oscar, né? Então, 2000... Não, na verdade, o filme é de 2004, né? Sim, o filme é de 2004, então, mas ele foi indicado ao Oscar em 2006. Sim, mas o filme já tinha no Brasil em DVD antes. Eu lembro que quando eu tava na locadora trabalhando ainda, e eu lembro que chegou pra mim pra poder pra comprar esse filme. Sim, tanto que assim, se você levar em consideração que nos Estados Unidos ele chegou em 2005, um ano depois de ter sido lançado, ele veio pro Brasil no mês seguinte. Entendeu? Foi logo. Foi rápido, ele chegou aqui foi rapidinho, cara. E ainda assim, ele só veio pra cá pro Brasil no mês seguinte só pra ter tempo de dublar o resto. Mas é por isso, tipo, ele fez bastante sucesso e por isso que ele foi. Sim. Ele foi indicado ao Oscar. Não, ele fez bastante sucesso, mas não é tipo assim. Nada tipo essencial do Ghibli, né? Não é, tá no top 10, top 10 não, vai, no top 5 ali do Ghibli ali. Tá sim, cara. Ah, mano, tem muita coisa boa do Ghibli, hein, velho. Bota muita coisa nisso. E aí, ainda tem... Que a gente Higo e o Totoro são os mais top, assim, dele. O Totoro tá sempre em primeiro lugar. Eu acho que o Chihiro é mais famoso, né? É, lembrando... O Chihiro é mais famoso no Ocidente, né? Lembrando aí, episódios número 4, A Viagem de Chihiro, e 19, Meu Vizinho Totoro. Ouçam. Ouçam e fiquem com a música do Totoro na cabeça. Totoro! Já era. Eu acho válido a gente colocar a musiquinha do Totoro agora no cast. Foi verdade, Jorge, coloca a música do Totoro. Pode deixar. Não. Foi na hora que acabar o cast, porque daí a pessoa não vai ter outra música antes na cabeça, entendeu? Toda certeza. Mas, cara, ainda tem muito filme lançado pelo Ghibli que a gente ainda não fez. Então pode esperar pelos próximos, velho. Cara, é assim, a gente não vai fazer de todos os filmes Ghibli, porque não são todos que valem a pena. Mas são pelo menos os mais legaizinhos, né? Ah, cara, a gente tem tempo pra isso, velho. Pode ter toda certeza que a gente vai fazendo os filmes do Ghibli e depois vai partindo pra outras coisas e assim vai indo. É só os ouvintes mandarem o que querem ouvir e a gente faz episódio, pô. O que, se vocês quiserem chorar, a gente faz sobre o Túmulo dos Vagalumes. Ah, mas o Túmulo dos Vagalumes vai sair, com certeza. Nossa senhora, eu não quero chorar, cara. Bom, senhores, considerações finais sobre o filme. Começando pelo nosso novato do mal. Sua consideração e nota de 0 a 7 esferas. Puta que pariu, velho. De 0 a 7? Isso, de 0 a 7 esferas. 3. Eita! Mas tem um porquê, não me xinguem, não me xinguem vocês que são... são fanboys de castelo animado, o que quer que seja. Mas, cara, eu vou te falar, é um filme com uma arte bem bonita. Você vê, tipo, o traço das aeronaves, as cidades eu achei muito bem feito, sabe? É, a concepção, assim, de mundo é muito legal. Porém, eu acho que a história, ela tem diversos pontos que ela não se sustenta, né? As motivações dos personagens são fracas, salvo uma cena ou outra, assim, você realmente não se deixa levar pelo lance do filme. Então, você tem que fazer uma força pra você acreditar no filme. Você pode falar, poxa, eu tô assistindo isso, mas... vai, vamos fingir que eu acredito que essas coisas estão acontecendo, que esses personagens estão tomando essas atitudes porque isso tá na cabeça deles. E eu achei o final meio caótico, assim, sabe? A parte do castelo se desfazendo, da bruxa de Neverland lá. Ela... Mais um. Ela... Essa mais um nome, bruxa, né? Vai ganhar vários nomes durante esse podcast, mas vamos lá. Vamos chamar de a bruxa of many names. Daqui a pouco vão dizer que é a bruxa da Inês, né, velho? Aí, ó. A bruxa de dos títulos. Então, e, cara, é muito caótico. Você, tipo assim, se você olhar por trás, você vê tipo, que é uma licença poética extremamente rica e grande em cima disso. Porém, se você trazer pro universo do filme, né, isso acaba se tornando muito aleatório. E eu acho que uma boa parte do que o filme podia trazer, que, puta, é uma história muito legal, né? tem elementos muito interessantes, mas eu acho que poderia ser desenvolvido de uma maneira melhor, né? Então, por isso eu dou 3 estrelas. Beleza. Ou 3 esferas. Beleza, então. Zé, nota e consideração quê, final. Mano? Ah, eu dou nota... Nota 4, vai. Não é o melhor filme lá do Estúdio Ghibli, mas... É legal de assistir, é bom divertimento. Assista com a sua garota. Vocês também, hein? Álvaro, só vez. Ei, menino, você assistiu com a sua garota, não? Quem dera eu, cara. Garota dele lá de Brasília, você é doido. Bom, seu garoto, então. Podia ser, né? Então, cara, eu vou, tipo, algumas coisas que o Dumal falou, eu concordo também, que tem algumas, alguns filmes do Ghibli, eles ganham a gente por ser caótico, né? Os filmes são muito doidos, cara, e, tipo, é uma, vamos dizer assim, igual a gente falou ontem, é onomatopeia. É uma essa porra aí que o Jorge falou. Onomatopeia. Não sai agora. É isso aí. E é uma onononono. Muito doido. Papi Bakiga. Bakiga Kriga. Eita, fé. 3 tigres tristes. Tá, continua. Tão sujo, mesa suja. É. O filme, ele tem, tipo, vários pontos altos e baixos, cara. Tipo, uma coisa que, tipo, que eu não concordo, que é o que eu falei, é o romance dos dois. É um negócio muito... Bé. Parece Bela do Crepúsculo. Muito... Olha a gente perdendo ouvintes em 3, 2, 1... Cara, por favor, se gosta de Crepúsculo, sai daqui. Nossa! Eu gosto, e aí? Sai daqui também! Cara, eu não queria falar nada, mas eu li os 4 livros do Crepúsculo. Eu também, véi. Ô, Jesus, não que eu ache bom, mas eu li. Essa juventude tá perdida. Como se você fosse muito mais velho do que eles. Essa juventude. Oh, humanity. Oi? Tá, continua aí, Álvaro. Até perdi o fio da meada aqui, onde é que eu tava, não? É, você tava na parte em que você tava falando sobre o filme e que você ia dar sua nota. Não, e outra, uma coisa que eu não sei se, tipo, se tem alguma coisa que eu perdi no filme, mas por que que tinha horas que a Sophie aparecia mais nova, depois mais velha, depois meio termo, depois mais velha de novo, depois meio termo, depois mais nova? Isso, é a magia do Hou quebrando a maldição dela. Na verdade, não é a magia do Hou. É a magia do coração. O que eu entendi é que conforme ela ia ficando mais feliz perto dele, ela ia ficando mais jovem. Isso aí, filho, é a magia da plantinha verde. Eita. Maria. Essa é a magia da Maria. Você conhece a Maria? Maria Juana. Grande Maria Juana. Enfim, Álvaro, qual que é a tua nota? Eu dou 4 também, cara. É um filme... Vale, eu dou 4, por isso... 5 pela trilha sonora, vai. Que Joe Hisaishi nunca decepciona. Beleza. Bom, da minha parte, okay, eu até gostei bastante. Lá, do... Eu também gostei bastante. Oi? Vamos lá, continuando o Álvaro de 4. Eu dei 5. Quem deu 4 foi o Zé. Eu falei que eu ia dar 4, mas eu dei 5 pela trilha sonora. Bom, minha parte... pra não perder a amizade. Enfim, da minha parte, eu gostei um bocado do filme. Claro que tem as suas falhas, não vou dizer que não. E a minha nota é a mesma do Álvaro. 5 esferas. Não só pela trilha sonora, que é muito boa, mas também pela, como posso dizer, pela noção de, como posso dizer, é que se você pegar pelo livro, ele é uma analogia muito grande à Segunda Guerra Mundial. Isso daí eles retratam muito bem. Você não, leu o livro? Não, eu não li o livro, mas se você ver a história do filme, eles fazem uma analogia muito forte à Segunda Guerra Mundial. É? Quais países que... quais três países que se ficam um do lado do... Ó, quais três países que ficam um do lado do outro e que participaram da, guerra, da Segunda Guerra Mundial? Depende de qual lado você tá falando. É, isso quer falar. Por exemplo, França, Itália e Alemanha. Com o Luxemburgo ali no miolo. A França tava do lado do eixo? Não, o que eu tô falando é... Não, eu não tô falando... Luxemburgo não fica na puta que pariu ali perto da Dinamarca? É... Eu tô falando dos três países que ficam ali no meio da península, que é a França, que é a Itália um pouco mais pra baixo e que é a Alemanha um pouco mais pra cima. Mas, cara, na península é Portugal, Espanha. Não, na ponta. Na ponta. Um pouco mais pra cima dos três ainda. Não, o que eu tô falando é que na ponta Mano, na ponta da península. Mano, na ponta da península você tem a Itália, você tem a Espanha e Portugal. Tô falando mais pro meio, mais assim a Europa mesmo, entendeu? Mas o meio não é península, Jorge, volta pra escola. Ah, whatever, vai. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, o que eu tô querendo dizer é, são três países ali muito próximos por fronteira e que eles estão brigando por disputa de terra. Ou alguma coisa do tipo. E aí você vê que tem um acontecimento que se desencadeia e que faz com que a guerra toda quase se resolva. Você pode pescar um pouco disso dentro do filme do Castelo Animado. É isso que eu tô tentando dizer até agora. Mas, não, eu entendi, mas a guerra em si no filme, cara, ela é tipo assim, não fala nem o porquê que eles estão brigando. Né? Só fala que eles estão em guerra. É verdade. Né? Sim. Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você pode pegar algumas referências do que sempre se falou da Segunda Guerra Mundial. Eu não entendi isso, cara. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu concordo. Eu acho que se eu tivesse forma, entendido, eu concordo com o Jorge. Faz nota, velho. Não, mas eu concordo com o Jorge. Se você pensar em alguns elementos do filme, tanto aqueles soldados meio estranhos. De forma de... Parece que uma tinta preta. Que são servos da Suliman. Cara, se você prestar atenção neles, eles... É muito a ideia do alemão. Né? Com aquela... Aquele... O rosto deles parece que eles estão usando uma máscara de gás. Obrigado, né? Que do mal. Os alemães usavam muito na Segunda Guerra Mundial. A cena dos bombardeios... Daquelas barcas voadoras gigantes, sabe? Finalmente isso alguém me entendeu. Bombardeios alemães. Cara, tem uma coisa que até agora a gente não falou. Que é, não, esse filme é steampunk total, cara. Pois é. A gente esqueceu de falar disso. É que são poucas as obras que tem alguma coisa a ver com steampunk. E esse filme é. Beleza, bom, com isso a gente conclui aqui o nosso episódio desse filme muito bom de Estúdio Ghibli. Não deixando de lembrar vocês, ouvintes, que, meu, vendo esse episódio, curtam, compartilhem, mande e-mail, mande comentário. Mande sinal de fumaça. É, manda a sua opinião, velho. Afinal de contas, a gente faz esse... Manda nudes. Aí você... Manda eles... nudes. Enfim, se você for maior de 18, mande nudes. Olha que se for menor, pode mandar também. Álvaro pedófilo! Tão ruim assim. Na cadeia, na minha idade, não pode não. Se na sua não pode, na minha, então eu tô fudido. Cadeia nem é tão ruim assim. Enfim. É só vocês mandarem aí o seu comentário pra gente poder fazer o podcast com mais a cara de vocês possível, hein? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até, meus queridos. Tchau, galera! Até mais. Até mais, falou. isso aí. Dumal, Rodrigo, fala por si, velho. Fala, galera. Aqui é o Dumal. E eu não sou o Hulk. E não sei. Quanto que tem. Ele tá lembrando aqui também? Vixe. Deixa eu pra lá. Deixa eu fazer de novo. O que houve? Tá, manda bala, que essa parte vai pros erros. Às vezes Satanás passa da conta, tiozão. Manda bala, vai. Vai, do mal. Eu não tenho aqui, peraí, deixa eu ver. Ô, oh, meu Deus. Nossa, que abertura lixo, velho. Não conheci o outro mundo por querer? Não, esse é para um próximo cast. Tá, mas faz as suas considerações finais aí, velho. São três esferas, mas eu tenho um motivo. Motivo. Lembrando. Motivo que é meu, foda-se. É, lembrando que três esferas e meia é cinco, né? De 10. Sim. Hã? 30% de 30% é 7,5. Não, tô falando, 3 esferas e meia é 5 de 10. Tá, mas a gente só tem 7. Sim, mas ele pode utilizar nota quebrada. Meu Deus, dá nota. Fala logo essa porra. Tá bom, quero usar. Ó, só porque o Jorge tá mexendo o saco, eu vou baixar pra 2 esferas. Ai, cara. Tá, continua aí, mas, faz a tua observação. Mas o porquê de 2 esferas? Ou 2,5, 3?